combinado, tá tão arriscado. A gente não combina se brigado, cada um pro lado quase terminado. Mas não é assim que vai ficar. Não vou deixar, eu tenho que dizer. Você precisa saber que eu te amo. Mas que tudo, tudo, tudo é tão lindo. Tudo vai ficar mais lindo quando hoje eu te ver. Vou querer transformar a noite em dia e juntinho amanhecer. Nem vou marcar hora pra deixar acontecer. Vai ser diferente. E daqui pra frente, amor sorrindo pra gente. O amor tá sorrindo pra gente. Sei que é pra sempre. Meu coração sente. O amor sorrindo pra gente. O amor tá sorrindo pra gente. Tá tão arriscado. A gente não combina assim, brigado. Cada um pro lado, quase terminado. Mas não é assim que vai ficar. Não vou deixar, eu tenho que dizer. Você precisa saber que eu te amo. Mas que tudo, tudo, tudo é tão lindo. Tudo vai ficar mais lindo quando hoje eu te ver. Vou querer transformar a noite em dia e juntinho amanhecer. Vou marcar hora pra deixar acontecer. Vai ser diferente. E daqui pra frente, o amor sorrindo pra gente. O amor tá sorrindo pra gente. Sei que é pra sempre. Meu coração sente. O amor tá sorrindo pra gente. O amor tá sorrindo pra gente. Vai ser. Sorrindo pra gente. Eu sei que é pra sempre. Meu coração sente. O amor tá sorrindo pra gente. O amor tá sorrindo pra gente. É tá meio errado. É tá meio errado. Obrigado, Janaína. Obrigada, Cris. Parabéns pra você, viu? Amém. Parabéns por esse projeto. Que Deus abençoe sempre mais e mais a sua carreira. Muito obrigado por me fazer o convite, por participar dessa nova etapa. Amém. Obrigada, Cris. Papai do céu, posso continuar te iluminando, te abençoando. Gente, esse menino aqui é de verdade, viu? Pensa num cara de um coração do tamanho do mundo. Obrigada, Cris. Muito obrigado, gente. Um beijo pra vocês, viu?